colar pistoleles. Vender a própria alma em troca de medalhar. Palma amassar, parada malaca é que você tem que entender que o mundo é mais do que aquilo que a gente vê. No legusta me clica, querem bater não justifica. Essa parada só nos complica então. Alma pesar, vagueia no escuro antelareçar. Logo então cês, qual é o motivo de tanta maldade? Não querem back, mas querem a agressividade. Chamam um trampista de cuzão, cola pra trabalhar, sentado de graça no mesmo busão. Malaco a paz, comigo está na ausenciada. Ronda funebretio falsa, inocência. Ronda funebretio indício, semina ódio. Mata para matar, mata pra subir no pódio. La gente paga pela agressão, puerco não devo a ti, nem atenção. Trabalho da rua é feito pelos meninos. Bom, se me bater, eu te rever. Larei no som, cachorrada, treina pará, pra vigiar o osso que eles não podem degustar. Doce se eu queria, que a paz fosse o objetivo, sim, de todas as famílias se eu queria, man. Que as famílias estivessem em paz, aí, na picadilha se eu queria. Que a paz fosse o objetivo, sim, de todas as famílias se eu queria, man. Que as famílias estivessem em paz, aí, na picadilha. La suerte es que estoy tranquilo en mi habitación, mano. Si, transcenda o planeta, Rogan para vocês a caneta, o homem sem lá a sagacidade. El bumerangue vai ventil, não tem piedade. Imposto vai sim para o lado oposto. Dose, medida contra o nosso gosto. Malacos, cães dos pilantra, estão de farda, cidadão de bem. Então, mantenha a guarda, não fique a sós, por la madruga. Não mostre, deixa que quebrada malaco, mané de bermuda. Ué, da cantoneira só a só ramas, irmã. Então cultive a sua paz. Eu sei que é muito poder em pouca mente, deixa tal fita indecente. Eu sei se eu queria, que a paz fosse o objetivo, sim, de todas as famílias se eu queria, man. Que as famílias estivessem em paz, aí, na picadilha se eu queria. Que a paz fosse o objetivo, sim, de todas as famílias se eu queria, man. Famílias estivessem em paz, aí, na picadilha.